também, outro traço essencial para o senhor é na proa de buraquinho, no corredor forte, a mil pés, não interfere também com o seu pouso, só para informação. Deu de pouso no zero, vou no 1900. Obrigado pelas informações. Boa tarde, passageiro 2230. Rádio passageiro 2230, acione de identificação. Chegada à mancha, me deu de descida. Ativo, já iniciou a descida para o 120, identificou, passageiro 2230. Eu se mantém o 060, passareiro 2230. 060, equipe da Tachada, prossiga. Na paralela 510. É, a intenção é seguir até o possível, eu tenho você puder dessa aí. Gente, tem um 737 passando à sua esquerda no ILS, agora separado em 2 milhas e meia. Se eu manter a posição, assim que o tráfego cruzar, você pode prosseguir via paralela até a aproximação em curso. Ok, gráfico. Estabilizado, Golo 924. 924, final, torre no 895, Golo 924. 1895, obrigado. Posteiro 735, direto para a torre. Direto para a torre, 735. Com uma 36, na escuta? Frequência livre. Dá o para o 09, Golo 322. Lutando 3193, vai aguardar a passagem da Embraer da Azul a cauda, após fazer um pedido de som e rapaz para ataque. Após o nome da Azul, passa a guarda, está livre o posto para o ataque da 3193. 754, pronto, cópia? Pronto. 754, utilizado para Campina Grande, nível 390, via Prisulo 10 até Neuma, após conforme a rota do plano de voo. Decolar da pista 10, que primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição de bar, aciona 5464 e o controle 10.8. Autorizado Campina Grande, nível 390, Brasilo 10, Neuma após, conforme rota do plano. Decolada 10, curva à esquerda, na Puca de bar. 5464, acionando o transponder e 10.8, o controle Salvador, gol 1754. 714, correto, patrulha, pronto. Chamarei, obrigado. Pouso na 10, gol 1924. Salva, gol 1697, pronto. 1697, tá que se vê Alfa, tô mantendo, Juliette. Alfa, antes da Juliette. Ação em caso de arremetida, dá conflito com o senhor. Poderia repetir a mensagem, aguentei cortada. Vou pedir que você se mantenha afastado do estão no 028, porque em caso de arremetida das aeronaves em aproximação na 10, acaba dando conflitando com o tráfego do senhor, ok? Estou mantendo afastado. Senhor, se você precisa Lima, prossiga. Pelo Quebec Serra, autorizado para Morro de São Paulo, 1000 pés, decolando a pistão no 7 com curva direita no corredor Axé. Aciona 0123 e o controle 120.8. Macaco Zulu, até a próxima, obrigado. Lance Torrinho no 8, pressão 95, o ajuste no 04, bom voo. Final do ano 0, Sané 61 ou 4? Novembro e Juliette, Índia. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Vai prosseguir via linha do litoral. Me chama, por gentileza, para cruzar o eixo da 1735. Estimativo, está livre o cruzamento. Chama para o cruzamento do eixo da 1735. Golo 924 no solo agora, os 24 livre à direita no 21.9. Retorno ponto 9994. Azul 4089 ali, mantém pista 10. Correndo, desculpa. 4089, alinha e mantém, pista 10. Alinha mantém, pista 10, azul 40, aqui não. Página 324. Muito bom dia, Taxi Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Portão previsto 08, que está sendo desocupado pelo aeronave da companhia. Então, Alfa vai manter antes da Juliette, 08, 09. 1754, conhece o equipe de solo, repete para táxi. Não autorizado, rebordarei táxi, 08, 1754. Juliette Índia, está autorizado o cruzamento do eixo da 1735, reporta quando no farol de Itapuã, por gentileza. Sim, me ativo, está livre o cruzamento. 06, posição meia dúzia, pushback, acionamento. 1806, totalmente pronto? Afirmo. Índia, pode parar, tá? Gente. É que dá para trás? Charlie, me escuta? Liberou o eixo da 1735, Novembro Juliette Índia. Novembro Juliette Índia, sim, chama e controle 1208. Vai chamar 208. Lima, Kilo Zulu, reporte Paripi. E aqui Delta Charlie na escuta? Dado localizador, visual, Chanermel no 41. Chanermel 41, complete final, chame torre em 1 no 895. 1 no 895, 61 no 41. Comando 393, chamou o táxi, né? Estou com o mesmo táxi. Alibe Índia, ponte para Dona 0, torre 895. Não, no 04, 1393. 14, Índia, ponto 0010, 1385, 1393. Sola, o 354-47-43-47-47. 457, está autorizado, puxa, importante. Sola, com 806. 806. Meia, chama e controle, 20-8. 208, azul, 4089. Mesmo se encontrando no local, vou taxar a companhia retaguarda, manter posição e aguardando. Boa noite, 06. Ok, vai retardar um pouquinho. 1924, Juliette, ponto 08. Tá, pode repetir, 1924? O Gono 74 confirmando a posição que se encontra. Tá pra entrar com segurança, a companhia no portão 08? Daqui não dá pra ver, dá pra gente chegar mais perto e ver se tem condições de ingressar no 08 ou não. Não, confirmando o gol no 754. É só? Gol no 754, tá pronto para ataque. 1149 a bordo, autonomia 3,58, alterna Fortaleza. Então, gol no 924 não tem posição agora. No gol no 754, taxi é parte 1 no Índia, ponto espera 2895, legal no 04. Baixo, Índia, bom espera, 1895, no 04, gol no 754. Solo, TAM 32, 1 no meio para posicionamento. 32 no meio, aguardo. Aguardando. Solo, 35447. Solo. 447, solo. Eu não sei se vai após companhia liberar a entrada do Juliette em ingresso, portão 08. Autorizado para o esquema 08, após passagem na companhia, agora, 924. Fórmula 806, está pronto para o posicionamento. Tem que ter a companhia ingressando na Juliette no momento, assim mesmo, taxiar retaguarda, autorizado, puxa, porta, ficou no 806. Gente, vamos coordenar com a manutenção de ingresso. 5240, acione de identificação. Code Mari, chegada Mari, desça 050. Chegada Mari, desça para 050, 5240. Yankee Delta Charlie na escuta? Só um minuto de copo, agora 170, pronto, copo. 370 Natal, autorizado, via Pesulo 10, decolado. 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição desipado. Controle 120.8, aciona 55 no 5. Charlie, afaste pro litoral agora, seu curva direita, tem um Airbus, a sua retaguarda, em aproximação. 10 vento, 120 graus, 129. Lembra, coloca 10, 131, 93. Quem é que dá pra chamar na escuta? E Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6144. Ticast? Eu tenho ele no Ticast 63, no 5. O senhor aproxima ou faz uma espera, assim de esperar, assim de aguardar a liberação pro tráfego da final? Bola 754, ponto de espera da 10. Bola 754, mantenha ponto de espera. Quem é que dá pra achar na escuta da torre? A prod rotatória. Quilo Zulu, reporte rotatório. Ah, pode passar para a torre, o oceano é 63, 15. Entendido que o senhor prossegue na aproximação, chame agora a torre, 1895, oceano é 63, 15. Cliente, obrigado. Controle, aí, ISS, Java Charlie. Chame 12345, senhor. Grato, estou. Bravo 06, mantendo 500 pés. Torre, Salvador, aí, ISS, Java Charlie. Oceano 6315, contra a torre? Tá, tá estabilizado na final, Oceano 6315. Oceano 6315, ciente do tráfego à sua direita, mantendo 500 pés, um Bravo 06. Ciente, Oceano 6315. Oceano 6315, cheque trem, livre pouso, vento 120 graus, 129. Livre pouso, Oceano 6315. Cheque Delta Charlie, prossiga. Quero estar. Check Delta Charlie, tem condições de prosseguir a retaguarda do Airbus 320 na final? Visual com o mesmo? Afirmo. Autorizado da presente, agilizando por gentileza, reporte na final do pátio, aguarde autorização de pouso. Charlie, grato. Eleva aqui o volume, visual com o 3193, decorado os 32, chame controle 1201, 208. 208, boa tarde, 3193. Lima Kilo Zulu, continua a aproximação, reporte nacional de 3 milhas da 1-7. Reporte nacional de 3 milhas da 1-7. Kilo Zulu. Forma 180, João Pessoa 335. Confirmando, foi o 32 no meio da torre? Isso. Pedido 160 a bordo, autorizado táxi Índia, ponte para a torre, 895, legal, 904. 295.0, tá 32. O número de passageiros a bordo é 180, ok? 180, gente, cara. Quebec Serra, atento ao tráfego à sua esquerda, um Bravo 06 para pouso no pátio 5. Autorizado de colapso no site vento 190 graus, 129. Bravo 587, 187. Duas horas, alternando para a rota. 806, 187, taxia Índia, ponte para a torre, 1895, que legal, 0-4. Taxia Índia, ponte para a torre, 1895, 1904, 1906. Correndo no 895. 1895, até. Oceano 6315 no solo 34 de B direita, chame solo no 21219. 219, obrigado, 6315. No 1754, autorizado ali, aí mantém cabeceira 10. Ali, mantém a 10, lá, 754. Direito, 19. Lima Kilo Zulu, a 13 milhas, está embaixo, checado. Lima Kilo Zulu, continua a aproximação, ainda não avistada, mais autorização de pouso, vento 1190 graus, 12 nós. Pelo Zalô. Esperava que você era mesmo? Tá bom, obrigado. Obrigado, Lou. Bom voo aí. Solo, boa tarde, Chanel 63. 6315 Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 63. Tô 1-0 graus, 1-3 nós. Lima Aquila Zulu, CS. Lima Aquila Zulu, confirmando, livre pouso na pista no site. Aquila Zulu. Aquilo que é Mike Serra, decolado aos 35, chama em controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8. Oi, Salvador, boa tarde, parceiro 2230. Passaria 2230, continua a aproximação, aguarde pista livre. Afirmativo, sente. Lima, Rio, 5-6-1-2-0-8, ao controle. Da Eoleta Pires. Tá correto, é porta boost 3205. Obrigado, Oscar 3205. Lá no saque do gol no 0413, nem está resistindo. 1969. Autorizado o saque, reporta através do portão 612, eu vou no 0413. Através do 612, reporta ali no 014. Salvador, é o 924, pode confirmar a temperatura no campo? 3-0. Obrigado. 500, Quebec Serra. Muito obrigado, professor. Controle é uma boa, agora no 754, decolando, passo a 6300. Ou no 754, sobe ao 390, serviço de vigilância. 39, igual no 754. Livre pouso, destino 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 0-0, parceiro 2-2-3-0. É, mas a senhora autorizou o TAMAT? Após o pouso do ATR-72 da Passaredo, o senhor. Afirmativo, Passaredo 2230, está autorizado o pouso na 1-0. A Bianca que está na Alfa, vai ingressar a Juliette Pote, porta 03 após, prosseia, ponto de esperador 1895, legal 1-0 no quarto. Passagem a Bianca, após, ponto de esperador 1895, 1-0, 4-1. Mas que é Cosca 1-7-6? Pode ir confirmando, atando 3-2-3. Afirma aqui, 3-2-3 para Atacaju, sem informação mais. Se você tiver a nossa autorização, estou na disputa para Cosca. Autorizado, 1-9-0 Aracaju, 3-2-3. Salina. Cola pista no 0, curva esquerda, sai da fuga, direção Caju. Controle 1-2-0-8, adiciona... 5531. Autorizado Aracaju, de novo 190, recorda 10 com curva esquerda, Fuga Caju e Açaí. 9208, controle, 31 no Gostan, 3283, botão 2. Sente, eu posso hoje. Confirmando. Salvador, quando você deu de 3, o nível foi o 190, ó. Sim. 6320, Scott Ident. Clear descent flight level 050, Mali arrival. Verify through my arrival and inform that the lost contact to the center, sir. And the request is possible to direct the zona or TAP. Fly direct TAP. Direct TAP, I bring it, sir. 6320. Trip 5240, 2000 pés, autorizada final 1-0. Solo 1-2-1-9. Próxima direita, chama solo 1-2-1-9, 2230. Alternativa no 3325. 3193? 1251, 3325, 3193. 3125, 1-3325. Obrigado, boa tarde. Ah, Mike Ecosca, Torre Salvador, em 1-1-8-9-5, Mike Ecosca. Juliette 4-3. Alfa Juliette 4-3, 2-2-3-0. Mike Ecosca, prossiga. Juliette Paraty, 1 minuto do, da vertical do farol de Itapuã. Mike Ecosca, confirma intenções de voo na 1-7 ou na 3-5? Pode confirmar o vento, por gentileza. Vento 090 graus, 1-4-9. 1-7, possível. Gente, Mike Ecosca, reporte no farol de Itapuã. Reporte lá no farol, ó. Prima voo, 1-8-0-6, não pode ser a próxima. Bom, 1-8-0-6, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter a 1-8-0-6. Acho que eu tenho condições da presente do base, fazer base pela direita, da 1-7? Afirmativo, senhora. Curva na esquerda, direção base direita, 1-7. Mike Ecosca, inicie curva à esquerda para a base pela direita da 1-7, agilizando por gentileza, tem um tráfego aproximando da final da 1-0. Eu ativo o cliente agilizando o Oscar, graças. Mike Ecosca, reporte na final da 1-7. Conta na final, Oscar. Para a esquerda, C da PUC, tradição zumbi, controle 120.8, aciona 5517. 9, 2, 4, gols autorizado. O destino 3-3-350, nível Cuca Zumbi 128, controle de saída 5-5-7, transição de gol 9. Ao 2-4, correto. 9-4. Pronto. Entendi. Box Tango Oscar, voa rotatória. Rotatória da presente Oscar. Faça 1-3-6-0 devido ao tráfego aproximando da 1-7 muito veloz. Correção da 1-0 muito veloz. 7, o mais importante, retornando o vertical front da forma 3-6-0. 1-8-0-6, autorizado de colapso do 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9 altímetro, 1-0-1-4. Fiz o colapso com 1-0-1-4, 1-8-0-1-4, 1-0-6. Aqui após a passagem da aeronave da Patrulha, da Patrulha, a nossa esquina da Patrulha, a gente já está funcionando. 1-9-2-4, Puca Transição Zumbi. Grato. Autorizado pouso, baixa travado, 3-5-2-0. Confirmando, 1 mil pés, colapso no 7 com a direita, corredor a chefe, controle 20.8, aciona 01, 1-64. 4-5. TCM-2845, uma boa. Boa. E pode que se conta. Controle do 3-2, 1-6. Prossiga. Pode voar Froti, dá presente, senhor? Sim. Froti, pode voar? Não, tá com tempo. Aguarda um momento aí. Tá bom. 1-0-1-0-8, decolar 2-4-2. 2-0-8, sete, copiado. 0-4-2. Quero só o cronômetro, então. 1-0-4-1, não mantenha, ponto de espera. Torre Salvador, o Papatã Guarda, vai sobrar. Acho que é o escabravo, eu posso esperar ataque. Esse mantém o 0-5-0, 5-5-9. Avisado no 5-0, boa tarde, 1-8-0-6, salve da Puca, Jambo, passa 3-3-0. 8-9-6. Negativo, como 806, passando 035 agora. Gente, aguarda a identificação, o senhor está respondendo 806. Já confirmado, está 2000, vou acionar. 32 no meio da TAM, sobe restrito ao 330 na proa de frote. 240 no solo de 44, de B direito, chame só 121, 219. Gente, 219, boa. No meio, copiou? Negativo, pode falar. Sobe restrito ao 330 na proa de frote. Frote 330, agradece, 3216. 1806 da Gol, identificado, cruza 5.000 pés, sobe ao 230, vigilância, radar. Gente, 230, vigilância, chegou ao 906. Chené, 6320, descendo 2000 feet, altímetro 7104, clear to intercept the final approach. 1014,000, clear to intercept the ocean 6320. Yeah, Alpha, ponto 2-3. Alpha, ponto 2-3, 2-3. Ataque 7 ao pai de quadra após o pouso. É, utilizo todo o guardará para o saco. Posso. Papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu. Serra Índia, Coimbra, pra Serra Índia, Coimbra. Romeu 44, tá com 2 no PLB, locado 0195 no transponder, mas mantendo 500 GL na sua escuta permanente. Decolado agora da Licia, via TR, até posterior a posto de Pirajá, para então cruzar em interferência para o Jardim de Alá. Gente, tem dito que você vai prosseguir agora para Pirajá. Afirmo. Mantenha as condições visuais na minha escuta, Mike Jet Romeu. Grato, Romeu, na sua visual. 04. Mike é com Oscar no solo aos 46. Autorizado o TAC 7 ao 44, seguindo o follow me car na infraero. Tango Oscar, final de 3 milha na 17. Foxtrot, então, Oscar, continua a aproximação, ainda não avistado, correção já avistado, livre pouso, pista no site, vento 120 graus, 139. Tem livre pouso, Oscar. Meio de 5, alterna 12545. 12845, alterna 2545, TAM, 3216, obrigado, senhor, boa tarde. Queira levar o senhor até hoje. Afirmativo. Os carros de Cabral, reporte na interseção. Reportar. Senhor Salvador, boa tarde. Eu prendi tudo 447. Aproximando do ponto de espera da 10 para mim. IP 5447, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 129. Alinha e decola o trip 4-4-7-1-0. Trot Tango Oscar no solo aos 4-8, confirme o pátio para o Coratax. Gente autorizado, backtrack, táxi até o hangar da Bata, ao estacionar livre frequência. Boa noite, 06, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Sim, vai chamar 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, boa noite, 06. Controle, 1-0-4-1. Diga. Uma possibilidade de curvar à direita, voar para o aguarde. 208, obrigado. Posição Gosca, ciente, ao estacionar ali, frequência. Gosca, Gosca Brava, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Decolou na sua escuta e informa que não tem possibilidade de cumprir a restrição e vai manter 3 mil pés por 15 milhas. Sim, tem trator não, só pode subir para 200. Ok, obrigado, senhor. Então vamos subir para o 200 no perfil da árvore. 6320 established, sir. 6320 complete final approach. Contact tower frequency 118.95. 118.95, bye, sir. Thank you. 6320. Semana para o posto, com 187 agora, doutor. 2 horas e 7 na máquina. Está autorizado, táxi a Índia, ponte para dono 02-895, legal no 04, com o nome 00. Tive táxi, bate, 1-1-1-1-1-1-0, boa tarde. Qual é o TAM 3805 para início do táxi? POB 184, 4 horas de autonomia alterna, Galeão. 3805, táxi é Índia, ponte para dar 102-895, legal no 04. Índia, ponte espera da 10-18-95, TAM 3805, tem até 104. Controle Salvador, o Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, mantém as condições visuais, reporte farol da barra. Oscar Bravo. Pico 595 desce a 2 mil pés. Ajuste 1-0, 1-4, autorizada final da pista 1-0. Para 2 mil pés, 1-0, 1-4, autorizado final 9-0, 9-5-5-9-5. A 3805 visual com Airbus 320 da Avianca Nacional. Cliente visual, 3805. Após o pouso do meio, autorizado NA e manter a cabeceira no zero. Cliente após a Avianca, ali mantém o 3205. 0-8, sendo 5-5-4. Estou acompanhando a mensagem, está muito ruim na primeira. No início. Uno 394, Galeão 360, via peso 10, Smap, Lucas, Barbacena, após conforme, decola a pista no 0, curva direita, saída dial, Leda, 20. Controle 120.8, aciona 5-5-4. 0, via peso 10, conforme nota, pistão no 0, decola a curva direita, dial, Leda, 20, 208, 5-5-4. Volta, push, Uno 394. Só informa que a gente vai fazer coordenação com o centro nível 240. Eu creio que será necessário um CHG, como vai ter que mudar de rota, não tem? Vou confirmar com o centro e retorno, mano, 394. Nossa, boa tarde, meu nome é 00, meu nome é 00, mantenha ponto espera. Autorizado a linha decolar, o TAM 3805, capteiro 10. Bom, nome é 00, faz a rolagem do Airbus 319 da TAM, a sua frente autorizado a linha e mantém capteiro 10. Faz a rolagem do Airbus, a linha mantém 10, na frente. Escuta. Desejar 240 tem que fazer CHG, 26 mantém a rota superior, confirme, pessoal. Tá, toma, consultando a empresa. Não copiei. Estamos consultando a empresa. Ok, sim. Paulo Salvador, boa tarde, passageiro 2230, cliente da mais autorização conquista. Passarelo 2230, sente da mais autorização Vitória da Conquista. Passarelo 2230, Vitória da Conquista, 180, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbó, Elefa. Após voa Obdude, Vitória da Conquista, direto. Controle em 2018, aciona 5541. Autorizado, 180 conquista, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Obdude, após conquista. 1208, controle, acionando 5541, passarelo 2230. Porta Cuxo, 2230. Porta lá, 2230. Momento 00, autorizado, decola pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Decolagem 1-0, mano. Visuais, reporte final Terra Índia Eco Índia. Reportar a final Terra Índia Eco Índia, Grado Romeu. Controle Salvador, tá 3805, boa tarde, decolou, passa 1500. Tá 3805, boa tarde, só do 340, contato radar, serviço de vigilância. Afirmativo, 3805. Azul 4196, sem identificação. Chegada à mar e desse mantém o 050. No 600, decolado 57, chame controle 120, desce 18, um bom voo. Controle 1208, boa tarde, no 607. 5595 na escuta. Prossiga, 5595. 5595, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 90 graus, 13 mais. Livre pouso no 0, 5595. Tá. Contato radar, pode confirmar o final da mensagem, gol no 600? Serviço de vigilância. Serviço de vigilância, gol no 600. Pode, Tosca Bravo, frequência livre. Tá bom, no 34. 394. É, foi coordenado junto com a empresa, foi informado aí a sala IES do 240, gostaria de saber se vocês já receberam essa informação. Ok, sente, vou estar coordenando aqui com o IES e o Sente, quando tiver o plano. Certo. 5595, no solo zona 600, livre à direita, chame solo 121-9. Direita 219, 5595. Solo a TPI 5595, livrou na sua escuta. 595, taxia Alfa Juliette Passe 3. Alfa Juliette Passe 3, grato. Zona 3, portão 9 para o pushback e acionamento do motor. Confirmo. 1-3, portão 9 para o pushback e acionamento do motor. 1-3, autorizado o push contrato. Autorizado o push contrato, 1-3. Sam 3805, chamo Centro Recife, 1251, alternativa 133-25. 251-3325, certo. Uno 600 chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Chamo Centro Recife, 12685, alterno 12545. Boa tarde, Uno 600. Boa tarde. Trip 5447 chama Centro Recife, 12288, alterna 1260. 1288-1260, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Azul 4116, nível descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 4416. Autorizada a final da pista no 0. 14, revisão, provou no 924. O componente está show no 9 e chão táxi. Para o táxi Tutã 3283 com 149 a bordo, 2 de autonomia, Recife. Autorizado, táxi, Índia, Ponte Vera 2895, Renan 0014, 3283. Afirmativo, Índia, Ponte Vera 2895, capitão aqui, quer falar, dar uma palavra aí com você. Para o táxi, o Bono 333, 182 a bordo, 4 horas e 8 minutos de autonomia, o Fernando Galeão. Está livre, táxi, via Pátio Índia, Ponte Vera 2895, Renan 0014, Bono 333. Pátio Índia, 1895. Quanto era, mano? 3-3-3. 924, correndo no solo. Após companhia liberada, está agora autorizado, puxa, porta. Após companhia, está autorizado, puxa, acionamento, mano, 924. O capitão quer dar uma palavrinha com quem? Pronto, tá 3283, boa tarde. 3283 autorizado, alinhar e decolar, vento 190 graus, 14 nós, pista em uso 10. Autorizado alinhar e decolar da 10, 3283. Solo Bono 924 para o táxi com 2 horas alternando Salvador e 186 a bordo. 86 a bordo, Bono 924, táxi a Índia, Ponte Vera 2895, Negão no 014. Índia, Ponte Vera 2895, Bono 924. Solo Bono 394. Siga. Alguma resposta aí sobre a nossa autorização? 240. Homem. 20-8, tomou o voo. 208, 3-2-3, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 3-2-3. TAN 3283, contato radar, pode para o nível 190, vigilante. Só ver, TAN 3283. TAN 333, autorizado decolar, pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado decolar, da 10 para o voo 1336. pronto. Gol no 624, mantém ponto de espera. Possível manter a posição, é gol no 924. Sente, gol no 924, autorizada ali, manter. Autorizada ali, manter, gol no 924. Gol no 333, decolado, aos 11, não chame controle nenhum no 20.8, bom voo. Controle no 208, gol no 333. Salve, Salvador, Xenia 3, não tem informação mais. 3, Sado 360, vigilância radar. É o 360 em vigilância, igual ao 333. No meio, tu e aliás, informará baixado checado. Azul 4, no nome, continua a aproximação, aguarde o está livre. Entendi. 924, autorizado de colapso, no zero, vento... 1-0-0 graus, 1-0-9. Decolagem autorizada, pistão 0, gol no 924. Solo Salvador, muito boa tarde, 35-4-9-0, sempre tem informação mais para qualquer autorização. Confirmando, foi 5-4-9-0, aguardando conta. Isso, conta agora. Posição azul 41116, informa um Boeing 737. Já iniciando a decolagem na pista no zero, o vento no momento é 1-0 graus, 1-0, altímetro 1-0-4, tráfego avistado. Ativo, 4-1-6, prosseguindo. Bom, 1-9-2-4, decolado aos 1-2, chame controle 1-0-8, um bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Azul 41116, cheque trem livre pouso, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Chato checado livre pouso, 41116. Vigilância radar. 224. Sim, última transmissão, por favor. Alô, Salvador, Oxalá, 63, ano 5. 63, ano 5, é o número 3, qual que é agora? Bom, essa é a mano? Direto. Controle 1-2-0-8, acionar 5-5-5-2. Romeu, meu Golf, responda. Confirma, PLP, eu dormi? Ciente, livre acionar, ataque 2895, meu Golf. Fala, Salvador, policial, boa tarde, acionar 61 no 42. 1-42, boa tarde, aguardando o código. Aguardando 1-42, sem ter informação mais. Fala, Salvador, o 6305 não compreendeu a mensagem. 3-5-0 Recife, está autorizado, Reperuísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUC, sai São Caju, controle 1-2-0-8, aciona 5-5-6-6. Fez 2-8-3, chama o centro Recife, 1-2-6-8-5, altera 1-2-5-4-5. 2-6-8-5, altera 1-2-5-4-5, 3-2-3, muito obrigado. Fox Tango, acho que eu prossigo. 4-2. Autorizado Recife 350. Fox Tango, acho que aguarda. Xenamel 142, confirmando 350 Recife, via Periúdico 58, da Colapistuno 0, curva esquerda, sai da Puca, tradição Caju, Controle 120.8, aciona 5566. Já 350 para resistir. Abre o visto 58, decolada no 0 por esquerda. Puca, transição Caju, 1208 é o controle, 5566, o transponder 6142. Porta post, 6142. Está reportando 6142. 35409, série 01. 01, tá pronto, copo? Afirmativo. Brasília 320, via Bezulu no 7, rapina voz direta, decola pista no 0, curva direita, saída arbor, LF. Controle 120.8, aciona 5551. Firmo. 4000. Arbor. Abimo, depois DCT, saída arbor, transição Alefa, 5541 no transponder, Força Aérea 01. Plano aerovia Bezulu no 7, Força Aérea 01, reporta na Dinami Táxi. Tente, reportará pro táxi com aerovia Bezulu no 7, Força Aérea 01. 41 no meia, da Azul, Gilete, portão 08. 41 na meia, confirma o portão? 08. 08, muito obrigado. 3490, pronto, copy. 3490, pronto para copy. 200 Petrolina, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Momo, COG, boa voz direto, controle 120.8, aciona 5547. Autorizado Petrolina, 200, subida Momo, curva esquerda após a decolagem, após o COG. 5547, transporte, controle sairinho 120.80, 35490. Porta post, 490. Para, para, post. Xana 6315, pronto, copy. Pronto, 6315. Guarulhos 360, via Bezulu no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5555. Chegar na Mara, até 320. Leda Bridge, 120.8, 5555, então responde 6315. Porta Puxa, 6315. Fox Tango Watch, pronto, copy. Uno 1500 pés, Ilhéus, decola pistão no 7, curva direita, corredor axé, restrito, 1000 pés, só farol da barra, controle 120.8, aciona 0263. três, chama Centro Recife, frequência 251, alterna 3325. 3351, 3335. 2895, Gol no 394, confirmando o nível 240, Golf 677, até Vitória, Whisky meia dúzia, ADA pós direto. Golf 677, 240, Vitória, Golf ADA, Gol 1394. Confirmando o outro plano de saída para Tael, Leda e Ilhéus. Tael, Leda e Ilhéus, volta para pushback.